E voltamos à nossa programação normal de 30 segundos pra você, que deve ter demorado um pouquinho pra ouvir esse programa novo do Quinta Cadeira, sim, a parte 2 desse quarto episódio, falando agora da fase das batalhas. E pra você que chegou aqui agora, meu nome é João Veras, você tá ouvindo ao Quinta Cadeira, que é o programa que eu comento sobre o The Voice. Mas sem mais delongas, vamos logo pra primeira batalha da noite, que foi Camila Maratti e Pamela Lopes do time Lulu Santos, que cantaram Dangerous Woman. E, gente, olha que dinâmica nessa batalha. É assim, foram duas vozes extremamente boas, que, assim, como todo mundo falou, cada uma podia ter ganho, que ia ser a decisão certa, e não deu outra, né? Bom, a Pamela ganhou a batalha, e a Camila foi roubada pela Ivete e pela Isa, que foi bloqueada por Ivete Sangalo. Então ela não teve quem escolher, ela foi direto pro time da Ivete. E assim, parabéns, as duas continuam na competição. São duas cantoras excepcionais, que eu tô assim, pasmo, de verdade. Eu quase até apertei um peguei aqui, mas eu vou me segurar, porque pode ter alguma coisa melhor vindo por aí. E eu só tenho mais um, que eu já usei dois ontem, né? Ontem, no último programa. Então, agora só resta a gente aguardar a próxima audição. E a segunda batalha da noite foi time Ivete Sangalo, Maria Luísa contra Mariela, que cantaram Madalena. Eu vou dizer assim, em comum com as duas, eu achei que elas estavam se divertindo bastante. Mas por um lado a gente tinha uma Maria Luísa que estava se entregando mais, que mostrou mais potência, mas que caiu um pouco numa caricatura, eu acho. E uma Mariela que estava mais contida, cantando com mais suavidade e bem mais autêntica pra mim. Eu teria escolhido a Mariela até porque ela é a que tá na minha equipe, e foi ela que a Ivete escolheu. Então, Mariela segue na disputa e Maria Luísa não foi roubada por ninguém, então ela tá eliminada da competição. Vamos para a terceira batalha da noite. Daqui a 3, 2, 1... Bom, gente, a terceira batalha da noite foi Carol Naemi contra o Felipe Chimizo, também do time da Ivete Sangalo, que acabou repetindo, né? Eles cantaram Ain't No Mountain High Enough. Que musicão, mas assim, eu fui ficando incomodado porque os dois estavam muito presos, só que eles foram até evoluindo depois. Só que assim, a Carol, ela tem uns movimentos muito contidos e isso me incomodou um pouquinho. O Felipe, ele foi bem também, começou leve, mas ele foi se soltando mais com o passar do tempo. Foi legal, foi uma batalha bem legal, foi bem dividida, foi bem equilibrada. Mas quem levou a melhor foi a Carol Naemi, que também é do meu time. E o Felipe não foi roubado por ninguém. Então ele tá fora da competição e a Carol segue. E eu não perdi mais um. Bom, tô acertando, né? Então vamos aguardar agora a próxima batalha. A próxima batalha da noite foi time Michel Teló rasgando com Bem Me Quer, da Rita Lee. Fabiana Oliveira e Nina Oliveira. Gente, assim, foram dois extremos. Tinha uma voz muito doce com uma voz muito potente no palco. E, assim, chocante de verdade de se ver. Porque contrastou muito bem, sabe? Sabe aquela receita de bolo que dá muito certo? As duas foram muito bem. Eu realmente fiquei na dúvida de quem eu escolheria. Mas o Michel Teló escolheu a Fabiana Oliveira no lugar da Nina. E a Nina não foi roubada por ninguém. Paciência, é esse o jogo. Mas parabéns pra qualquer uma, porque qualquer uma que passasse ia ficar bem. Então eu tô feliz pela decisão, acho que foi justa. Acho que provavelmente é até quem eu escolheria, porque eu gosto de mais potência do que mais doçura. Então as duas estão de parabéns, mas a Fabiana, que deu muito punch na música, segue na competição. E agora a gente vai pra próxima batalha. Gente, que honra essa batalha, que honra, sério mesmo. Time Isa, Tony Gordon e Ana Ruth, Easy, Lionel Rich, The Commodores, o que você quiser. Ai, olha, sério, eu não sei nem o que dizer, só sentir. Porque foi uma batalha que foi de uma entrega, foi de uma generosidade, foi de uma troca de experiência, foi de uma perfeição que vocês não têm ideia, cara. Eu fiquei arrepiado, fiquei em pé, quase gritando. Eu não podia gritar porque tá de noite, mas eu queria gritar porque foi muito perfeito. E assim, não tem, pra mim qualquer um que ganhasse tava ótimo. Ana Ruth, eu não lembrava da audição dela, mas essa apresentação foi assim um negócio de louco. E o Tony Gordon foi o primeiro a cantar, né, no programa nessa temporada. Então, dele eu lembro bem, porque ele foi a primeira pessoa que eu virei, que eu escolhi. Porque, cara, assim, de um lado a gente tinha muita experiência e muito carisma e um sonho. E do outro lado a gente tinha muito carisma, pouca experiência e um sonho. Mas uma voz que detonava, sei lá, arrebentava a boca do balão, detonava o explosivo de não sei o que, do xabalacubaco. Olha, não queria ser Isa nesse momento, mas falando de negócios, ela optou por Ana Ruth, a menina de 18 anos. Tony Gordon ficou disponível para roubo, para um peguei, e ele levou 3 pegueis dos outros 3 técnicos. E assim, depois de muita apelação, quem ganhou essa batalha interna entre os técnicos foi o Michel Teló, que tá com ele agora na equipe e que vai levar ele longe, porque o Michel Teló sabe meio que tá fazendo. E agora a gente vai esperar a próxima batalha, gente. Time Lulu Santos, Dani Vendramini e Henrique Oliveira, que são duas pessoas que estão no time João Veras também. Pois é, senhoras e senhores. Bom, se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil, musicão, perfeito, lindo, maravilhoso, tudo muito calculado, muito orgânico, muito sentido, muito perfeito. Muito perfeito, um momento único, um momento ímpar, momento de entrega, momento de vulnerabilidade. Eles dois cantaram muito bem. O Rick, ele mostrou um pouco mais de técnica, um pouco mais de feeling do que o Dani Vendramini. Então eu acho que ele poderia ter mais chances de ganhar a batalha do que o próprio Dani. E bom, foi o que aconteceu, porque quem levou a batalha foi ele, o Rick, né? E ninguém quis roubar o Dani, porque ele realmente, assim, o Lulu falou que ele parecia estar um pouco mais, com muitas aspas, desconfortável, né, com como tava, com o que tinha que fazer. Porque realmente, assim, pra cantar uma música assim, com tanto sentimento, é muito difícil você se entregar, sabe? Você querer dizer e passar aquilo que a música realmente pede pra você passar. Então o Rick, ele realmente mostrou que ele tava se entregando mais, ele tava mais aberto, ele tava mais, como é que eu posso dizer, mais tranquilo, mais na dele, mais na zona, mais na dele. Foi muito bom, eu tô meio perdido, porque realmente foi uma batalha que foi muito legal de se assistir. E né, gente? Enfim, até mais. E é isso aí, gente. Essa foi mais uma semana de Quinta Cadeira. Segundo dia de batalhas. Muito show. Olha, assim, tá, o nível da competição tá absurdamente sensacional. E bom, eu sou João Veras. Vocês ouviram o Quinta Cadeira. E não se esqueçam de acompanhar o Cinefãs nas redes sociais, @cinefãsoficial, no Instagram e no Twitter. O site é www.cinefãs.com.br. Você pode estar ouvindo esse podcast em várias plataformas digitais, inclusive no Spotify, se você estiver ouvindo isso aí direto, ou no próprio site, se você quiser ouvir separado, né? Quiser ouvir um e depois ouvir o outro. Não se esqueçam de continuar acompanhando a gente tá cheio de coisa legal, cheio de novidade, cheio de parceria boa. Pois é, o negócio, não sei se podia ter dado esse spoiler, mas eu acho que eu tenho. Então, gente, é isso. Até a próxima semana com mais um Quinta Cadeira e tchau, tchau.